E quanto ao livro Volta para a Tua Terra, dezenas de autores, não é? São tantos, eu nem sei se me atrevo a dizer os nomes de todos e de Pois, todas. vai perder muito São tempo, muitos acredito. nomes, sim, são muitos nomes, mas têm nomes muito sonantes e algumas pessoas que eu conheço, algumas que vou começar a conhecer. Por exemplo, o Francisco Wellington Barbosa, se não me engano, é um amigo meu de Braga, está a estudar psicologia. Pode não ser, Sim, posso estar enganado. Que fiz. E a Hilda de Paulo também, que no outro dia vi uma exposição dela aqui em Guimarães. E bem, tanta gente, e interessante também, não é? O facto de vocês fazem uma proposta de poetas estrangeiras, estrangeiros, mas em Portugal, e escrevem, pelo menos em parte, em português, não é? E aqui abre-se um espaço, certamente, abre-se um espaço que talvez ainda não seja um espaço dominante, certamente não é um espaço dominante, mas abre-se um espaço para novas abordagens, para novas vozes, para novas pessoas, algumas que já estão estabelecidas, outras talvez não, mas certamente abre-se aqui um espaço fantástico, não é? E depois o próprio título, Volta para a tua terra. É, e isso, a ideia da antologia, inicialmente nós lançamos uma chamada pública, né? Então, quando você lança a chamada, você está abrindo aquilo para o mundo, para quem, pronto, você tem o critério de ser poeta estrangeiro residente em Portugal, e tudo fora disso já não é critério, né? Então, é muito amplo, e aí... Nós recebemos poemas de muitos, muitos e muitos países. É, tentamos, de alguma forma, na curadoria, ser coerente, obviamente, com o rigor da linguagem, com aquilo que está dentro da perspectiva da antologia, no sentido da temática e tudo isso. Mas, na antologia, a gente tem de poetas que são. Experientes, por exemplo, como é o Ronaldo Caggiano, que é um poeta brasileiro já conhecido, ele é curador de prêmios e tudo isso, até poetas que não têm nenhum livro publicado ainda, ou que esse poema que foi publicado na antologia é o primeiro poema que o poeta publica na vida, entende? Então, é um leque muito amplo e uma diversidade que a gente quis alcançar, inclusive na forma, né, no estilo, são muitas vozes diferentes, e eu acho que é muito bonito isso, né, porque são muitas pessoas dizendo como se sentem dentro dessa condição de ser estrangeiro, né? E acho que isso faz muito sentido nos dias de hoje. Ser estrangeiro, obviamente, sempre foi um tema, né? Sempre foi uma questão, mas os dias que a gente vive são dias muito embrutecidos. Mundialmente falando, existe um ciclo muito feio de crescimento, de uma lógica de embrutecimento mesmo, sabe? E acredito assim, acredito que é difícil que um dia esse tipo de proposta seja dominante. Mas eu acho que a ideia da antologia é justamente uma ideia de ocupar território, de furar bloqueio do sistema literário, de forçar uma entrada desses poetas num território, sabe? De dar visibilidade a autores que normalmente são silenciados. A gente sabe se já é difícil para você publicar, ser lido no seu próprio país, quando você está num lugar estrangeiro, você está numa condição, né, muito mais complicada, muito mais subalternizada, e isso te coloca, às vezes, muitas vezes as pessoas desistem, né, dos sonhos e precisam estar na vida prática, trabalhar, pagar a renda, e fica, acho que, mais difícil ainda. Então, sim, é uma abertura, né, de portas para essas pessoas todas e principalmente para o que elas querem dizer, que eu acho que é o mais importante. Claro, claro. E não é interessante também. Apanhei três coisas. O embrutecimento, ainda ontem estava a ouvir algo na Antena 2, em que já não sei quem é que dizia, mas não era na Antena 2, desculpa, não, não, isso foi outro. Na Antena 2 ouvi uma entrevista de um poeta que se chama que vai publicar agora um livro que se chama Necromancias, do Brasil ou da América Latina, algo assim. Bem, mas era muito interessante. Ele falava também precisamente bem, no caso, ele estava a falar do desastre, da catástrofe que está a acontecer neste momento no Brasil, a Sim. quantidade de mortos e a forma como isto está a ser, não é? As pessoas já nem conseguem processar o que se está a passar. Estamos numa altura em que, não é, acordamos de manhã e vemos o número de mortos e pensamos, ok, assim já posso ir, com este número de mortos eu posso ir tirar umas férias ou algo assim. Ah. É realmente assustador. Desculpa, mas outra questão, falavas do embrutecimento, a forma como hoje em dia há um movimento geral, um movimento geral em todo o lado, no fundo, bloquear o acesso à inteligência, bloquear o acesso ao pensamento, bloquear o acesso à crítica, e à possibilidade de ir à escola, de aprender, não é? De aceder à literatura, ao conhecimento, e no fundo é dominar pela estupidez, dominar as pessoas pela estupidez. Aí eu relaciono-me nesse sentido também com o embrutecimento, que não é só físico, embrutecimento no sentido de realmente estamos num mundo extremamente violento e infelizmente cada vez mais, mas ao mesmo tempo um embrutecimento mental das pessoas também, manter as pessoas no, na ignorância, É. e dominar Eu acho uma a ignorância. coisa sobre isso, assim, é um tema que eu sempre me pego muito a pensar. É, eu acredito que é preciso separar um pouco o joio do trigo, no sentido de quem opera e de quem é operado. Existe uma grande massa que são os papagaios, né, que reproduzem os conceitos do sistema hegemônico e tudo, né, e que defendem o próprio algoz, né, com unhas e dentes e tal. O Gramsci fala muito nisso, ele fala sobre essa questão do Estado ampliado, né, da hegemonia, né, do poder hegemônico ter em todos os segmentos os seus operadores, né, dessas ideologias que são condicionadas para a gente. E quando eu digo que é preciso separar o joio do trigo, é porque a minha senhorinha da aldeia, a Dona Maria, mesmo que reproduza todas as coisas horríveis, quem é favorecido no final é o bilionário, né, que é que porque é o poder econômico, na verdade, é o capital financeiro. Isso é uma coisa que a gente precisa estar ciente, porque esse embrutecimento, ele serve a essas pessoas, né? E essa lógica de retirar o conhecimento, ela parte daí, porque aí a senhorinha Dona Maria, lá da aldeia, vai defender o próprio algoz porque ela não tem o conhecimento. E não é à toa que esse tipo, né, de momento político. Isso acontece sempre, né? Mesmo nos momentos que a gente tem mais noção que de estar numa democracia estável, a gente sempre está dentro de uma democracia liberal que de alguma forma é favorecida por isso. E nos melhores momentos que a gente já teve, mesmo assim, a literatura nunca foi muito muito valorizada, né? Ah, veja, quando a gente está num momento ótimo, ainda assim a literatura não é valorizada. É, e quando a gente está, então, num momento péssimo, seria ingenuidade nossa achar que a literatura seria valorizada, porque não convém, né? Porque a literatura e o conhecimento, ele tira você dessa ignorância. Então, é um projeto político, na minha opinião, isso, sabe? É um projeto político da ignorância para manter o status quo da maneira que ele está. Precisamente, e vocês também com esta antologia também vêm trazer não só novas vozes, não só novas ideias, mas também quebrar com esse ciclo de ignorância, porque, como dizias antes, é difícil que estes autores sejam publicados, e para além de ser difícil que sejam publicados, muitas vezes é difícil o acesso a este tipo de autores. Às vezes tens que ir a uma livraria mais independente ou assim, mas no circuito, vamos dizer, mainstream, não é tão habitual encontrares este tipo de voz, este tipo de ideias, e vocês também É, estão não a é, e acho que não contemplar será nem isso, tão né? cedo, né? Exatamente. Porque, veja bem, eu sou uma mulher brasileira, e estou aqui num país estrangeiro, falando coisas que são incômodas, na verdade, né? Para muitos. Obviamente que temos muitos aliados aqui em Portugal que corroboram com nossos pensamentos e com aquilo que a gente questiona e diz. E percebem que quando a gente faz isso não porque a gente quer o mal de Portugal, que nos acolheu, mas porque a gente quer que Portugal se avance enquanto democracia, né? Avance enquanto Estado, que dê equidade a todas as pessoas que nele vivem. Então, na verdade, a gente torce a favor de Portugal. Mas a gente não é visto dessa forma por muitas pessoas, né? Então, de alguma forma, isso é um pouco atrevido da nossa parte também, a gente querer dizer coisas incômodas, ainda que a gente esteja numa situação de, enfim, uma situação difícil, que é a situação de imigrante, né? Porque você desfaz amizades, né? Que os outros desfazem amizade com você. Ficam chateados com as coisas que você diz, né? E é sempre complicada essa relação. E quanto a já agora aproveito para vocês têm neste momento mudaram a data, não é? Vai passar a ser a apresentação do livro vai ser no dia 8 de maio, se não me engano. Deixa eu estar correto. 8 de maio. Está aí? Consegue me ouvir? Desculpa. Ok. Sim. A apresentação será no dia 8 de maio. Cortou um pouco a chamada, desculpa. E agora, consegue-me ouvir? Agora sim, agora sim. Então vocês vão apresentar o livro no dia 8 de maio. Isso. Inicialmente era para ser a 25 de abril. Pois, essa era a ideia inicial, né? A gente estava super entusiasmado de fazer 25 de abril. Mas infelizmente não deu certo. Mas simbolicamente continua lá a ideia, não é? 25 de abril, o dia da Revolução em Portugal, tanto quanto ela pode ter sido uma revolução, que foi, e independentemente do que se passou depois, mas interessante a escolha da data, e a associação que se faz, porque às tantas uma pessoa poderia pensar, ai, são poetas estrangeiros, então às tantas não têm muito a ver com Portugal. Mas então, quando vocês escolhem a data 25 de abril, também estão a passar uma certa mensagem, não é? Que também, de alguma forma, estão a participar deste processo da democracia, ou deste processo da revolução, ou deste caminho para algo que possa ser melhor do que aquilo que é neste momento. Sim, totalmente, porque eu acho que é a simbologia principalmente, né? O 25 de abril, independente dos desdobramentos, ele é um dia importante e simbólico para o povo português e um dia que representa uma transição, né? De um período X para um período Y. E com todas as dificuldades que a gente tenha no período Y, e eu acredito que no meu modo de ver é possível avançar muito mais do que isso, É possível e é preciso avançar, mas aquilo que existia até o 25 de abril é algo que precisa ser rechaçado, né? E é algo que precisa ser superado. E eu acho que, infelizmente, tem muitas coisas que aconteceram nessa transição que ainda não foram totalmente superadas. E é isso que a gente quer falar, né? A gente tem muitos poetas africanos na antologia também. Tem um poeta de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola. Acho que de Timor, não. Mas acho que esses três, pelo menos, sim. Tem Moçambique também. E é importante que a gente lembre que esse processo de Portugal nas colônias, em África principalmente, que foi quando terminou aí no 25 de abril, né? Depois do 25 de abril, é importante que a gente lembre o legado disso, né? O legado que ficou em África, o legado que ficou no Brasil, mesmo fazendo mais tempo disso, o legado que fica nas colônias quando se passa por um processo colonial, né? E acho que o fascismo e o racismo em Portugal, ele se manifesta muito, ele se expressa muito na lógica colonial. E isso é uma coisa que eu digo no... Não sei se você chegaste a ler o prefácio, mas é uma coisa que eu digo no prefácio. Acho que é basicamente isso. O fascismo e o racismo aqui se expressam com essa configuração e com essa saudade colonial, né? Através dessa saudade colonial. E isso é algo que precisa ser discutido, né? Definitivamente, definitivamente. Se não for, porque há muita gente, especialmente as novas gerações, que talvez não tenham um saudosismo tão grande relativamente à época colonial, no entanto, mantêm uma certa admiração, e agora com estas novas gerações que vêm, aparece cada vez mais uma admiração pelos tempos. Já não um saudosismo, mas uma espécie de uma admiração e uma vontade de retorno àquele tempo, que é pintado como um tempo de ouro, até na escola. Sim. Muitas vezes eles aprenderam isso na escola. Atenção, eu acho muito perigoso a falta de noção histórica, de compreensão histórica e de crítica à nossa própria história, a falta de crítica. Nas escolas não se articula uma crítica da época fascista, né? Da ditadura fascista. Ou salazarista, como alguns fascistas de hoje, neofascistas, ou o que quer que seja que eles são, não são fascistas, são salazaristas muitas vezes. E de onde vem essa admiração? Porque é pintado como uma época de ouro em que Portugal tinha tudo, as ruas eram limpas, as coisas eram bonitas e tínhamos acesso a tudo. Eu acho que isso tudo se mistura, né? Se a gente parar para pensar, é uma comunhão de muitos pensamentos. Porque, veja, por exemplo, os livros escolares de história de Portugal também falam sobre como Portugal foi um ótimo colonizador, né? Um colonizador brando. E exalta e vangloria esse caráter exploratório, esse caráter aventureiro, desbravador dos portugueses, né? Constrói no país esse imaginário do português conquistador, e o país inteiro gira em torno disso, né? Quando você mexe nesse vespeiro e diz assim, olha só, esse imaginário de conquistador, quando você fala assim, olha, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você cultua do conquistador, quando você diz conquistador, o que significa é que chegou no país de outras pessoas e dizimou pessoas, matou, promoveu genocídios, guerras, levou as riquezas. Então, assim, isso não é legal, mas você mexe com a identidade, né, do povo. E é uma coisa que é ensinado desde pequeno a ele, a cultuar essa identidade portuguesa desbravadora dos descobrimentos, né, que não foram descobrimentos, foram ocupações de territórios que já tinham pessoas lá. Então, você mexe num vespeiro da identidade, né? E desconstruir a si próprio nessa identidade é um processo, é tortuoso, é difícil. Quando você se percebe, diz, eita, na verdade, se calhar isso aqui realmente é estranho. Né? Nem todo mundo tem disposição para fazer isso. E não é fácil porque, por exemplo, o hino nacional, né, começa logo com Heróis do Mar, Nobre Povo. É a Exato, primeira é o imaginário, né? quando és criança, a primeira canção que tu aprendes aqui em Portugal quando és criança é que tu és um herói do mar e isso faz-te de ti nobre. E portanto, é essa a identidade nacional, vamos dizer assim. E até essa ideia de nobreza também, né? Essa glória, o saudosismo imperial, né? Da corte, tudo isso, né? Comunga junto. Mais antigo ou menos antigo, né? Tá tudo dialogando, né? O salazarismo dialoga com a corte portuguesa que ocupou o Brasil da mesma forma, entende? Sem dúvida. E é tudo a construção do grande imaginário nacional português que dificulta esse processo de avanço democrático, de equidade, de igualdade, né? Já agora, às tantas, desculpa, continuando este tema, mas para talvez perguntar-te como é que seria ou como é que é a tua experiência como brasileira nesta ótica, no sentido de identidade nacional, eu sei que é extremamente problemática estas questões de identidade e o identitarismo, etc. Mas seria interessante ouvir a tua experiência como brasileira. Mas tu falas, eu não percebi muito bem a pergunta. Como é que eu me relaciono com essa identidade portuguesa? É isso? Ou como é que eu construo a minha identidade aqui em Portugal? Não percebi muito bem. Sim, pode ter muitas. Desculpa, sim, a pergunta é demasiado aberta porque pode ter muitas. Na verdade, eu estava a pensar mais relativamente a mesmo ao Brasil, como Estado-nação, não é? E não, eu pergunto isto porquê? Porque eu questiono-me muitas vezes e gostaria, espero ter a possibilidade de vir a conversar com mais pessoas, mas eu pergunto muitas vezes como é que, por exemplo, uma pessoa do Brasil, ou uma pessoa de Moçambique, uma pessoa de Angola, hoje em dia, se relaciona com a sua experiência, com a identidade da sua nação, não é? Porque, foi muito marcada. Foram experiências e histórias muito marcadas pela colonização portuguesa. E talvez, não sei, talvez possa dizer hoje em dia que são, não é, são nações independentes. Pode-se dizer, são, de facto. E houve guerras de libertação por causa disso, não é? Bem, mas é uma questão que me Vou fica. perceber a pergunta agora. Agora eu consigo responder. São muitas coisas aí. A primeira, sobre a questão da independência, eu não concordo. Eu acho que o Brasil, por exemplo, é um país que ele teve a sua independência política e é o único país do planeta que não conquistou a sua independência política, né? Foram, na verdade, os portugueses que deram a independência. Isso é estranho e isso tem consequências também. A segunda coisa é que o legado colonial no Brasil foi um legado muito devastador. E o que aconteceu ali, as consequências são sofridas até hoje, né? A gente tem, por exemplo, o Brasil não é independente economicamente, o Brasil não é diplomaticamente independente, né? O Brasil sofre ingerências, o Brasil não tem soberania, o Brasil passa por uma série de questões que eu acho complicado, problemático a gente dizer que o Brasil é um país independente. Mesmo nos melhores momentos, os melhores momentos mais recentes, ainda assim, sempre existiu muita ingerência, né, dos países de capitalismo primário, vamos dizer assim, né, que não são países de periferia, dentro do Brasil, né? Inclusive, o próprio golpe de 2016 foi um golpe orquestrado juntamente com a CIA, né? Por conta da descoberta do recente do pré-sal, né? Na hora que descobriu-se que se tinha muito petróleo no Brasil, de repente aquilo ficou, né, um caos. Mas isso é uma coisa, né? E aí era uma opinião que eu queria dar sobre essa questão da questão da dependência e independência. Muito para afirmar que, na minha opinião, o legado colonial nas colônias, nas ex-colônias, ele foi devastador e elas sentem isso até hoje, né? Isso é preciso ser dito. A outra coisa que eu ia dizer é que tem uma coisa curiosa que eu acho, que é eu cheguei aqui brasileira, eu cheguei em Portugal brasileira. Mas hoje eu me considero, do ponto de vista da identidade, muito mais latino-americana do que efetivamente brasileira. Também brasileira, né? Porque me relaciono profundamente. Eu sempre fui muito envolvida, com a cultura do país. Eu trabalhei com cultura e tudo isso. Então, tenho uma relação muito estreita com a cultura brasileira e de um modo geral. Mas hoje eu acho que, do ponto de vista da identidade, me vejo muito mais latino-americana, do que brasileira. E aí eu lembro do Saramago, que diz que às vezes é preciso a gente sair da ilha para ver a ilha. De repente, chegar aqui me fez refletir de uma forma muito mais aprofundada sobre todo esse processo, né? Sobre toda essa questão colonial e tudo isso, e estudar muito, porque também estudo isso, né? Trabalho com isso, tudo isso. E me fez perceber que, na verdade, Brasil, Argentina, Colômbia são construções coloniais, né? Que, na verdade, o que a gente tem é um grande território latino-americano, são povos latino-americanos que são descendentes dessa história, que é uma história de ocupação, de invasão, de genocídio, de saqueamento, né, de sofrimento, e que todos esses povos comungam, como diria o Gabriel García Márquez, desses anos todos de grande solidão. E acho que hoje, quando eu olho para mim, eu me vejo muito mais latino-americana, sem dúvida. Eu agora fizeste-me lembrar, não sei se sem querer, bem, pergunto na mesma, talvez esteja mais próxima à tua noção do projeto do Bolívar, por exemplo, Simón Bolívar, aquela ideia Sim, mas isso é engraçado, de ser porque isso. uma grande extensão de território, porque as pessoas são iguais, no fundo, falam, não é? Você sabe que esse argumento é curioso, porque quando nesse período de certa estabilidade democrática que existiu no Brasil, na era Lula-Dilma, que foi acho que um período mais manso no Brasil. Não que tenha oscilado tanto na história, né? A história do Brasil é uma história de golpe, é golpe atrás de golpe. Mas esse período foi um período mais manso, da era Lula, principalmente, né? A chegada de Dilma fez a burguesia brasileira decidir que ia realmente derrubar aquela representação de governo, que é um governo que foi um governo, tanto Lula quanto Dilma foram governos liberais, democrático-liberais. Mas então começou a se implantar essa semente de que o Brasil estava sendo invadido pelo comunismo, né? E isso é curioso, porque esse argumento do Simón Bolívar, ele era utilizado, porque ele era falado como os bolivarianos, né? Xingados de bolivarianos, né? E as pessoas que faziam isso nem sabiam quem era o Simón Bolívar, sabe? Mas, enfim, e aí a gente volta para o imaginário, né? O imaginário anticomunista, o Simón Bolívar, né, que é o bolivariano, o bolivarianismo, e aí tinha a questão da Venezuela, o Brasil vai virar uma Venezuela, e toda essa bobajada gigante que se implantou, né, na cabeça das pessoas. Sim, porque Mas, enfim, para concluir, desculpa, me veio uma coisa desculpa, na cabeça. sim, Tem por favor. a ver com isso. Tem a ver com isso, né? Quando você xinga uma coisa, você faz as pessoas odiarem uma coisa sem saber o que é a coisa, né? Mas é justamente porque aquilo é muito perigoso, porque essa ideia de ser latino-americano para o capital financeiro, para a burguesia econômica, é perigosíssima, né? Essa ideia de consciência latino-americana é muito perigosa para o imperialismo, então ninguém tem interesse que ela se prolifere, né? A mesma coisa que acontece com a demonização do socialismo, do comunismo, desse tipo de coisa, né? Se demoniza porque é perigoso para quem tem o poder econômico, né? A mesma coisa é essa ideia de ser latino-americano. No Brasil, a gente é muito alienado da condição latino-americana, a gente não tem consciência. A gente se sente deslocado disso, e eu acho que isso é implantado na gente também, sabe? Sim, porque eu diria de uma maneira mais ingênua, vá. Eu nunca estive na América Latina, mas tenho uma ligação espiritual muito forte. Mas eu diria de forma ingênua que a barreira linguística não é assim tão grande entre o português e o espanhol. Vá. Não, não é nada, mas é isso que Não eu digo. Eu acho que seria. é um projeto dizer que é, percebe? É um projeto dizer que é, porque isso afasta os povos que têm muito mais em comum do que pensa-se que têm. Sim, e pressupõe-se aquilo que estavas a dizer de ser latino-americana, pressupõe uma ideia de união e não uma ideia de separação nestes Estados-nação com fronteiras definidas por estándares coloniais ou por estándares de recursos energéticos ou recursos económicos, etc., não é? Perfeitamente, com certeza, é por aí mesmo. E mesmo em África também há. Embora isto é muito debatido, há muita gente que diz que não gosta da ideia de embora talvez por uma razão diferente, a ideia de que a África é um país, não é? Aquela ideia do Africa is a country, ou o pan-africanismo. Esta ideia de que, no fundo, e a verdade é esta, né? Os países africanos foram traçados, literalmente, né? Fazer aqui uma linha reta e pronto, aqui. Ah, e vamos dividir aqui, cada um pega a sua fatia da pizza, né? É Na isso. célebre reunião do Congo. Célebre, assustadora. Assustadora. Realmente, mas deixa-me falar aqui de uma coisa que também falaste logo no início, a questão de ocupar território, ocupação. E eu acho que há dois lados para esta moeda da ocupação, não é? Porque, por um lado, temos a ocupação colonial, que é uma ocupação extremamente violenta, por exemplo, na América Latina, tanto quanto eu sei, quando chegaram lá os espanhóis, e os portugueses, havia 100 milhões de habitantes nesse local, que na altura não se chamava América, não é? Mas havia 100 milhões de habitantes e em pouco mais de alguns anos passaram a ser 5. Só por causa das doenças, etc., que foram trazidas e por causa das guerras e por causa da ocupação. E, portanto, há este tipo de ocupação, mas depois há o outro tipo de ocupação, não é? Que é a ocupação, vamos dizer, o movimento Ocupa, por exemplo, o movimento Sem Teto no Brasil, por exemplo, ou o movimento Sem Terra, esta questão de ocupar aquilo que já era nosso, aquilo que é nosso. Por Sim, sim. mesmo. Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Ah, eu acho que quando eu uso ocupação para falar das invasões coloniais, eu estou a tentar ser um pouco mansa, talvez, no sentido de, sei lá, de não perder tantos amigos assim aqui em Portugal. Mas brincadeiras à parte, eu percebo o que você quer dizer, assim. Sim, não, não, eu digo isto no sentido por uma questão própria houve agora um livro que foi editado, parece-me, por Julian Fuchs, se não me engano no nome, que se chama mesmo Sim, a Ocupação. ocupação, Julian Fuchs, sim. E acho que relaciona-se também com esta questão, não é? Dos dois lados desta palavra. O livro do Julian tem a ver com a experiência que ele teve com o movimento popular Sem Teto no Brasil. Ele chegou, salvo engano, a participar dessas ocupações do movimento Sem Teto no Brasil, e aí o livro surge disso. Mas eu percebo o que tu queres dizer, assim. Na verdade, eu acho que a palavra ocupação, ela é inapropriada para o que aconteceu na colonização, sabe? E acho que a ocupação, mesmo tendo usado de forma equivocada, acho que a ocupação tem mais a ver com isso, com ocupar o território realmente que precisa ser ocupado, né? Que não pode ser de um só, na verdade, né? E acho que é por aí. E nesse sentido mesmo da literatura, eu também acho que existe um espaço e um território a ser ocupado, a ser forçada a entrada, sabe? A ser insistida a entrada, nesse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Precisamente. Mas que é completamente necessário, completamente necessário, mesmo mesmo necessário, especialmente neste momento, que este espaço seja ocupado, e que haja essa possibilidade de ter voz. Eu ia dizer dar voz, mas não é, a voz não é dada, é uma característica inata das próprias pessoas, né? As pessoas têm voz e têm a necessidade de ter voz. O que não pode ser elas serem silenciadas, não é? E precisamente é engraçado porque tantos dos nossos termos hoje estão a ser apropriados por aquilo que se tem chamado a extrema-direita, não é? Mas tantos destes termos, por exemplo, esta questão da maioria silenciosa que o Trump falava, ou, esta questão do ocupar como ocupação colonial, e por exemplo, o tema do vosso livro, Volta, que é isto da volta, não é? Dá uma volta. Volta, às vezes o volta para esta eu a ideia do volta para a tua terra. Olha, ainda no outro dia ia na rua e assisti precisamente a uma situação destas, uma rapariga brasileira e um homem português mais velho, e estavam a discutir, e a certo ponto ele diz: volta, mas é para a tua terra. E nisto eu estava lá, bem ou mal, intervi e pus-me aos gritos com ele, e o que é que me saiu? Volta, mas eu queria lhe dizer, era a ele, volta tu, mas é para a tua terra. Quer dizer, não sei se isto faz sentido, mas isto foi a minha reação, foi porque ele estava a dizer volta, e quando eu disse volta, ambos, ela e ele, ficaram a olhar para mim do género, com quem é que ele está a falar? E eu depois disse-lhe a ele: volta tu, mas é para a tua terra, palhaço. Olha, Como é que a gente se relaciona com esta questão, não é? Porque a ideia de que a terra pode ser de alguém, e aqui, desculpa, vou trazer uma ideia minha que também está, está a ser cozinhada, mas está latente, está aqui, que é esta questão da terra nullis, essa ideia da terra nullis, ou da terra de ninguém, e que foi usada como justificação para a invasão colonial, inicialmente, de uma série de países, da Inglaterra, Portugal, Espanha, usaram esta ideia de que a terra não seria de ninguém e, portanto, podemos passar a ocupá-la, pode passar a ser nossa. Mas, para mim, esta ideia é mais como realmente a terra é de ninguém, ou seja, não pode ser de alguém. Estás a ver? Sim, perfeitamente, claro. E não faz sentido algum. E, na verdade, acho que fala-se isso, mas ocupou-se a terra que já era de alguém, né? Então, se você vai a uma terra de ninguém, quem é ninguém, né? É complicado isso, gente. Eu falo no prefácio um pouco sobre essa questão do volta para tua terra. Posso ler um pedacinho aqui? Eu estou a tentar encontrar, me dá só um segundo. Tá aqui. Os crimes de cunho racial têm sido recorrentes contra negros e negras, principalmente, cuja alteridade é impressa na pele de forma mais evidente. A exemplo do caso do estudante universitário cabo-verdiano Luiz Giovanni dos Santos, assassinado por espancamento em Bragança. Vou pular aqui uma coisa. E a execução do ator Bruno Candé por um ex-combatente na Guerra Colonial, que antes de matá-lo, proferiu insultos do gênero: fui a cona da tua mãe e daquelas pretas todas. Violei a tua mãe e o teu pai também. Levas com a bengala, preto de merda. Tenho arma do ultramar e vou te matar. E a tão conhecida e famigerada volta para tua terra, preto. Tens a família toda na senzala e também devias lá estar. Bruno, cuja ancestralidade da Guiné estava cravada, curiosamente, era português. Nascido e criado em Chelas, morto em Moscavide, enquanto o mandavam voltar. Perguntamos, portanto, angustiadamente, a que terra devemos voltar? Em que terras deveríamos estar, que não aquela que estamos agora? A quem pertencem essas terras todas? Os que nos mandam voltar à nossa terra seriam os mesmos que um dia ocuparam-nas violentamente? Acho que isso tem tudo a ver com isso que tu estavas a dizer, né? Essa questão das ocupações e das invasões e de quem são essas terras todas e para onde se deve voltar e o quanto nada disso faz sentido algum, né? E isto é outro, falaste do Bruno Candé, falaste do estudante Luiz Giovanni dos Santos, que foi assassinado em Bragança. São coisas chocantes, horrorosas. Nem sei o que dizer, foda-se. O que tu disseste, esta questão de o preto nascido em Portugal, o negro nascido em Portugal. E há tanta gente que nasce cá e que é de cá e que tem a sua identidade enraizada profundamente cá, e mesmo assim, por questão do que o Malcolm X dizia, racialismo, do racismo, mesmo assim não são reconhecidas, a sua cidadania não é reconhecida, a sua presença não é reconhecida, a sua identidade não é reconhecida, e ainda mais assustador, muitas das vezes mandam-nos mesmo embora. Nós temos o CEF aqui em Portugal, que causa exatamente problemas a estas pessoas, e que eles dizem: eu sou preto nascido em Portugal, mas há muita gente que está exilada. Penso neste momento num rapaz de Braga que é músico também, que é considerado, ele faz skate, anda de skate e é dos melhores skaters aqui em Portugal, e neste momento ele está exilado porque não o deixam entrar, ele tem que comprar um visto para entrar no, no, para entrar em Portugal, exilaram-no e ele nasceu cá. Tanta gente que nasceu aqui em Portugal e não tem cidadania. É realmente problemático isto. Não sei, a gente tem que mudar isto. Isto tem que acabar. O CEF tem que acabar. Esta Você discriminação. sabe que hoje o CEF acabou? E mudou É de nome. sério? Saiu uma Sim, notícia sim, hoje sim, do fim do CEF. sim, sim, sim. Mas eu não vejo isso. Eu sei que eles estão só a mudar de nome e que vai continuar, Total, com certeza. mas apesar de tudo, eu vejo isto como um. Sabes, aquela questão do o feminismo também demorou muito, mas hoje já está inscrito mesmo no sistema social dominante. E não quer dizer que não tenha sido reapropriado pelo sistema social dominante para justificar os seus fins, etc. Mas o facto de que já está inscrito, o facto de que simbolicamente o CEF acabou, mesmo que não tenha acabado a sua ação e a sua forma de agir e a sua discriminação e o seu racismo, mesmo assim é um passo, é um passo. Ah, eu gosto dessa visão. Você é um otimista, Nem né? sempre, É mas um nem sempre, otimista mas no nestas sentido de coisas. acreditar que precisa começar de algum lado, né? Sim, nestas coisas eu acho que há momentos em que a gente tem que reconhecer, mesmo que não sejam positivos, porque isto não é positivo, mas mesmo simbolicamente acho que pode ser considerado uma vitória simbólica. O facto de que, porque eles acabaram precisamente pela quantidade de crítica que receberam. E se nós fôssemos capazes de articular esta crítica, né, a nível político e a nível social e a nível da sociedade civil, etc., se fôssemos capazes de articular esta pressão constante sobre as nossas instituições, talvez isto pudesse ainda mudar mais, não é? Olha, eu sou uma pessoa da subjetividade, né? Eu sou da literatura. Então, eu acredito profundamente no poder dos símbolos. Então, acho que a gente comunga um pouco nesse sentido. Eu acho que os atos simbólicos também são importantes, sabe? Acho isso, realmente. Então, algo mais? O que mais você quer saber? Que tal a gente ler um poema? Um dos poemas da antologia. Gostas da ideia? Adoro a ideia, sim. Sim. Me deixa ver aqui, escolher algum. Você sabe que nós temos duas poetas indígenas também, né, na antologia. Uau. Muito fixe. Nossa, eu tenho muito problema de escolher coisas. Você quer escolher algum para ler? Eu gosto tanto de todos e aí eu não consigo escolher, eu fico indecisa. Até o momento eu tive acesso a três apenas, que foram lançadas no shifter.pt, na revista. Ah. Tenho acesso a esses Mas três e então, gosto já que muito esses já deles. foram lançados, eu vou ler outros para dar espaço para outras pessoas que ainda não foram, Sim. Ah, e também que tive já acesso a leram. alguns vídeos que foram lançados, aproveito para dizer, né? Foram lançados no vosso canal do YouTube, Ah, os videoclipes. sim. E que tal? Estás a gostar? Sim, fantástico, fantástico. Eu gostava, eu quero ler, mas é muito fixe poder ouvir as pessoas a lerem os seus poemas. É Sim, eu muito estou bom, é muito muito contente com bonito. essa ação. As pessoas que ouvirem aqui esse podcast, corram lá no YouTube, ou no Instagram do Volta para Tua Terra, uma antologia, que tem videopoemas muito bonitos. Ah, eu vou ler um aqui. Chama Coentro. E é da. Ai, deixa eu ver aqui. É da Ana Luísa Tinoco. Eu acho esse poema lindo demais. Ai, meu computador tá a subir as coisas e a descer tudo, não consigo encontrar. Aqui está. Ana Luísa é uma poeta brasileira e agora tá a viver em Lisboa. Chama-se Coentro. Évora é a. Voltei. Évora. é a alegoria alentejana da morte. 5.000 ossos entre os passos de Cristo e o Calvário. Ossinhos vaidosos que sussurram. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Se vingando através da arte sacra, abóbadas de tijolo revocado e um combogó de omoplatas, cimento e cornija. A solidão de Évora entre cânions, vértebras e necrofilia devora, mas eu suporto, porque os músculos têm memória. A América Latina tem pele de couro e há amor, mesmo em tempos de cólera. Porque a Colômbia é um copo de café, o Uruguai carrega o sol na bandeira, Galeano no útero. A música de Porto Rico é de rua e é 13. A Argentina faz chover quando fala chover. O leite de tigre peruano tem olhos de ressaca e o Brasil tem sangue de coentro, unguento. Um continente sem fêmur, mas que caminha e que tem um sol para cada um. E é por isso que continua encontrando areia nos bolsos da casa portuguesa. Uau. É isso. Uau. É um lindo poema, não é? Eu me enrolei ali no começo da leitura porque a letrinha aqui está bem pequenina e eu não sei onde estão meus óculos. Diz, por favor, o nome outra vez da Ana Luísa Tinoco. Luísa Tinoco. Não sei se eu conheci uma professora, penso que ela é professora, que vive em Évora, Brasil. Não sei se será ela. Será? Bom, Talvez. ela está na UMAR. Ela é integrante da UMAR, né? Da União de Mulheres Alternativas e Respostas. Então, talvez, pode ser que seja ela, sim. Eu pelo nome agora não me lembro, mas bem, seja ou não seja poetas brasileiras em Évora. Que fixe, que lindo. Queres partilhar mais algum? Vou ver aqui, deixa eu ver se eu escolho de. Eu vou escolher o do Vum Vum. Eu acho que eu não vou saber falar o nome dele. Só me dá um segundo para ver se eu pronuncio bem. Nossa, meu computador hoje ele tá lutando contra mim, sabia? Vum Vum Camussa Sabe. Acho que é assim que fala o nome dele. Vum Vum Camussa Sabe. É o último poema da nossa antologia. Página 17. O Vum Vum é angolano. É de Luanda e vive em Lisboa também. O poema é Viver. Teus passos junto aos meus. Quisesses tu vizinho, lado a lado o mundo, juntos fazíamos caminhar. Mas ainda que eu queira, são tuas palavras refrão de coisas feias, sem harmonia para a vida. Contigo dialogar, viver e amar, e quanto cresce, e quanto a esse modelo de sonho, cor e fantasia, que se ajusta ao calibre do teu dia a dia, não cobiço para o meu viver, que eu nada sei de condução. E me falta razão para aprender, porém, do medo que te apoquenta, te consome e alimenta. Pertença fosse do meu alforje vizinho, que a tua vida sedenta de xenofobia e mal dizer, alimentar-me-ia em cada jornada a tua felicidade e prazer. E se de razão precisas para saber dar e receber, escuta, vizinho, meu conselho amigo. Num albergue de cores eu vivo, no condomínio das cores que inspiram o painel da tua agonia. Mas pouco importa, vizinho amigo. Calma. Que da geometria da vida, tempo e lazer, em qualquer espaço e lugar, eu arquiteto os meus dias, erguendo alicerces para a alegria de viver. Fantástico. As cores, É quando vinha bonito, das né? Sim. Tem, esse poema acho que tem uma força do não se abater, né? Ele tem uma resistência, ele tem um enfrentamento sutil, né? A narrativa que ele cria com o vizinho, eu acho muito bonito. E é interessante, é a doçura. Anne de Formantel falava na doçura como arma ética, esta coisa de não responder na lógica do outro. E Isso, não responder à lógica do outro. Eu gosto disso. Eu, às vezes, não consigo praticar muito. Eu confesso que costumo ser mais. Ah, não sei. Eu tenho um feitio mais queixo duro, como se diz na minha terra. Mas aprecio muito o não responder dessa forma. Sem lá está, é a questão, não vale a pena continuar os processos de violência, não é? Isto, especialmente hoje em dia, talvez seja. Eu tenho uma visão controversa sobre isso. Acho que sim e não, né? Acho que alguns processos de violência Certamente, certamente. eles são, na verdade, legítima defesa, né? Às vezes ou você não, você precisa sobreviver, é legítima defesa. Então, dessa forma, acho que é antagônico e é paradoxal e é problemático, não é tão fácil, né, de se dizer assim. Desculpa. Mas se Não, me pode permite, falar, pode falar, já acabei. eu sou completamente a favor do terrorismo revolucionário, ok? Não tenho problemas com isso, mas por outro lado, acho que se conseguirmos resolver as coisas de outras maneiras, também sou para não violência. E pela doçura, e acho que é isso que também está a faltar um pouco neste mundo, é pessoas doces, como o Zuzu, é o nome? Sim. Zum, zum. Não, vum, vum, desculpa. Sim. São muitos poetas, gente. Eu não decorei o nome de todos. São 49, veja. Que bom, que bom. Quantidade e qualidade. Sim, me parece. Bom. Fiz, fantástico. Posso também ler um poema? Agora, Claro. Como não? Não é para isso que estamos aqui. gostei muito deste poema. Luca Argel, do Rio de Janeiro, vive em Portugal. Chama-se Moody. Ela cresceu numa favela de Bagdá, na primeira década deste século. Pelo menos uma vez por semana era acordada em plena madrugada pelo som ensurdecedor dos rotores de um enorme helicóptero americano dando voos rasantes sobre sua casa, sem objetivo para além da intimidação. Hoje vive num subúrbio sossegado de Lisboa, traduzindo para o árabe novelas brasileiras. Quase morre de susto toda a vez que eu uso o liquidificador. É sensacional esse poema, né? O Luca também é um poeta, ele tem 5 livros de poema publicado, ele é um poeta já mais experiente. E eu acho que ele tem um sentido todo próprio na poesia dele, assim, né? Acho muito bacana essa perspectiva, por exemplo, do trauma que existe quase como uma piada, né? No poema. É super bem feito, né? Sem Tem dúvida. um poema que está muito famoso no Instagram, que teve um, tipo, viralizou, que eu queria ler aqui, que é do Ivan Braz. É o Ivan Braz. Ai, cadê? Tá aqui. E chama-se O Facão da Vovó. Vó Liberina era velha e cansada de dizer, estudada de planta, doutora em folha e outros etc. Ou seja, muita coisa só de olho e de fazendo. Nunca saiu da Bahia e tenho dúvidas se alguma vez soube, do outro lugar além, passada a venda de Dona Bertolina, tudo era longe de pés, perigoso no cumprimento e mais perto do diabo. Gostava, era daquele remédio, biriba aos domingos, história mentirosa, carne com farofa, o dia inteiro, se pudesse. Andava para lá e para cá com um facão guardado na Bahia, para o caso de uma situação apressada na feitura de justiça. Morreu sem ter me visto atravessar o mar pelo céu e botar meus pés num lugar muito longe de Baixa Grande, mais perto do diabo, ela diria. Até a noite chega 4 horas antes. Às vezes, queria ter lá ao meu lado, vendo toda essa gente rindo do meu jeito de falar. Oxente, tu sente assim? Cismo. Ano passado, mataram duas mãos cheias de gente que não conjugava bem os verbos na segunda pessoa do singular. Às vezes, queria ter lá ao meu lado, só para perguntar. Vingança é caso de justiça? Se for, a senhora me empresta o facão? Não gosto de lavar as palavras. Eu prefiro afiá-las, cortantes, secas, duras, como o facão de vovó. Perfeito para cortar a língua portuguesa. Uau. Gênio, né, gente? Esse poema é sensacional. O vídeo poema é lindíssimo. Depois você olha lá no YouTube, vale a pena. Sim. Que fixe. Uau, isto é impressionante também. Há pouco falávamos da questão da língua, e desta questão de como aqui em Portugal muitas vezes as pessoas dizem que os brasileiros não falam bem, não falam corretamente, que a língua portuguesa é de Portugal, o Brasil é brasileiro. Eu acho isso assustador, né? Eu sempre digo a essas pessoas, mas olha, no Brasil vivem 200 milhões de pessoas e aqui são Apenas. 10, né? Portugal tem a quantidade de pessoas que uma cidade pequena no Brasil tem, portanto. Só isso para mim já é justificação, mas Eu acho que mais que isso, eu acho que o problema é inventar hierarquias para manutenção de poder, né? Porque eu acho que poder econômico tem a ver com isso, né? A língua é um instrumento de poder muito forte. Quem tem a manutenção desse poder enquanto proprietária desse poder se sobressai, né? Se sai bem. Então, eu acho que além de que para muito além de falar, de a gente pensar sobre quantas pessoas falam que línguas, é a gente ter uma noção transcultural mesmo disso, sabe? Uma noção mais dialética de que as línguas têm vida e se movem e se retroalimentam e ganham novas formas e ganham novas vidas e não deixa de ser a língua, né? E segue sendo a língua e que existem muitas formas de falar a língua, sabe? E que isso é tão rico, é tão bonito, né? Veja, a língua portuguesa ela é uma beleza. E aí essa hierarquia estúpida faz com que a gente tenha raiva, né? Eu não quero ter raiva da língua portuguesa, porque é uma coisa que eu amo profundamente, mas eu fico irritada porque é tão estúpido isso, né? Você não conseguir considerar o quanto é maravilhoso o português falado em Moçambique, que abraçou várias questões linguísticas que já existiam ali, de outras línguas, e que se somaram, e hibridaram, e que nasceu aquilo que é tão lindo, né? Próprio dali, né? E o português que se fala no sul do Brasil, ou o português que se fala no Nordeste, são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Uma pessoa do Rio Grande do Sul e uma pessoa de Recife falando, elas falam de uma maneira totalmente diferente. E por que que isso é ruim? Eu não consigo. Isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, sabe? Por que que isso é ruim? Né? Como pode ser ruim se aquilo foi transformado através da história que a língua passou naquele lugar, né? Aliás, isso é belo, na verdade, que as pessoas É. possam apropriar-se dos termos e da linguagem e dos significados para criar novos significados, para criar novas formas de dizer, porque lá está, uma pessoa daqui, uma pessoa dali, uma pessoa dali, uma pessoa dacolá, não, não, nem, pelo facto, mesmo que partilhem a língua no geral, não é? Vão sempre encontrar maneiras diferentes de expressar coisas particulares também da sua existência. Às vezes há uma planta que não há aqui e que há ali, portanto o nome não se usa aqui, mas usa-se ali. Sim. Ou uma cor que aconteça no céu, que não acontece num sítio, mas acontece no outro, etc., né? Experiências É, e. não, e essa coisa dos nomes é curiosa. Você sabe que, por exemplo, eu estava vendo isso numa teleaula que eu vi em algum sítio, que agora eu não vou conseguir citar porque eu não vou lembrar. Mas a palavra azul, ela não existia para os gregos, por exemplo. Na Grécia Antiga, não existia a palavra azul. E, portanto, eles, naquele momento, eles não sabiam diferenciar o azul para o verde, por exemplo, sabe? E a palavra surge em seguida em outros lugares para fazer essa diferenciação. Então, o quanto é importante, né? É você ter a palavra para nomear aquela coisa que não existe em outro lugar, sabe? É, isso é bonito demais. Olha, você sabe o que é uma graviola? Você não tem a palavra graviola aqui em Portugal, porque aqui não tem graviola. Você não sabe o que é uma graviola, você nunca viu uma graviola. Você não precisa da palavra graviola, eu preciso dela, né? E a palavra graviola, salvo engano, é uma palavra que, desculpa, é uma palavra que ela deriva do português e do tupi antigo, né? Ela é uma conjunção, de português com tupi antigo. Então, veja, salvo engano, eu não tenho nem a certeza dessa palavra em específico, se é do tupi antigo ou se de alguma língua, africana do Brasil. Eu acredito, eu acho, tenho quase certeza que é do tupi antigo a graviola. Mas, enfim, isso tudo para dizer isso, né? Da necessidade de ter palavras para nomear as coisas, né? Que precisam ser nomeadas. Precisamente esta uma a necessidade Ah, a propósito, de desculpa, graviola é uma fruta. uma fruta. Ah, Pois você não, é bom dizer, né? esperemos um dia, espero um dia poder experimentar essa fruta, então. É maravilhoso. Mas que não venha de avião, por favor, nem isso já é outro problema, né? Mas esta necessidade e esta vontade que a gente pode e deve ter, penso eu, em expandir o nosso vocabulário, em aprender com a língua do outro e da outra pessoa e abrirmos-nos à possibilidade de falarmos, mesmo que falemos línguas diferentes, à possibilidade de tradução e de interpretação e de compreensão. Acima de tudo, porque é essa compreensão que nos permite resolver, os problemas e as diferenças. Perfeitamente. Fiz. E mais uma vez, acho, penso que é isso precisamente que vocês vão conseguir fazer com a antologia Volta. Estou ansioso, sinceramente, que a antologia chegue e vou andar às voltas com ela. Vai valer a pena, com certeza. E espero, ainda não sei, mas espero poder estar presente na inauguração, se o destino assim permitir. Lá estaremos dia 8. Bem, então nos vemos lá. Espero que sim, vou tentar. Dia 8 de maio. Ok. Pensas que poderíamos terminar por aqui? Como te sentes? Acho que sim, sim, acho que sim. Eu agora preciso, fazer mais algumas coisas ainda com pendências para hoje, e acredito que a gente conseguiu abordar Muitos temas, não? Sim, fantástico. Uma conversa muito, muito interessante. Muito obrigada por. Eu que agradeço o convite. Pronto, chame sempre que quiser. Sim. Esperemos que haja mais oportunidades, certamente haverão. Tá Que bom. bem. Fantástico. Muito obrigada, Manuela. Eu que E agradeço. muito gosto em falar contigo, sinceramente. Digo mesmo, muito obrigada pelo convite, tá bom? Uma boa tarde para ti. Boa tarde, tchau, tchau. Eu não sei como é que eu desligo isso, Jesus. Eu posso encerrar. Ah, achei, achei, achei, encerrei. Pronto. Até Tchau, tchau, obrigada, tchau, tchau. já. Até já.